este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Dessa vez eu trouxe mais uma vez uma pergunta do livro O Consolador, e tanto a pergunta é interessante como a resposta do Emmanuel é mais interessante. Quem pergunta escreveu assim, entre aspas, no princípio era o verbo, fecha aspas. Emmanuel, como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? E Emmanuel responde, o apóstolo João ainda nos adverte que o verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 28 de janeiro de 2018, domingo, uma linda manhã do verão brasileiro. Aqui estamos prontos para iniciar mais uma vez o programa sobre o Espiritismo. Na técnica de som, sempre com sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires. E no telefone, na Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255, hoje temos a Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, perguntas, liguem, ela vai anotar, vai trazer para a gente. O que a gente puder responder, a gente responde, senão a gente vai buscar as respostas. E no exercício de reflexão, eu tenho me debruçado sobre o livro Emmanuel. Eu acho que daqui a pouco está se esgotando o livro, eu vou partir para um outro livro. Mas é um livro que ele é um pouco esquecido do meio espírita, e por isso que eu trago à tona, para que se perceba a riqueza dessas informações. E nesse livro, no seu capítulo 35, Emmanuel aborda um tema sempre necessário, e o título ele coloca assim, necessidade da educação pura e simples. E Emmanuel assim escreve, há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida no mundo. no capítulo da preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias mais facciosas, facilitando-se na alma infantil a eclosão de sectarismos prejudiciais e incentivando o espírito de separatividade, e não concordamos com a educação ministrada absolutamente nos moldes desse materialismo demolidor, que não vê no homem senão um complexo celular, onde as glândulas, com as suas secreções, criam uma personalidade fictícia e transitória. Não são os sucos e os hormônios na sua mistura adequada nos laboratórios internos do organismo que fazem luz do espírito imortal. Ao contrário dessa visão audaciosa dos cientistas, são os fluidos imponderáveis e invisíveis, atributos da individualidade que pré-existe ao corpo e a ele sobrevive, que dirigem todos os fenômenos orgânicos que os utopistas da biologia tentam em vão solucionar com a eliminação da influência espiritual. Todas as câmaras misteriosas desse admirável aparelho, que é o mecanismo orgânico do homem, estão repletas de uma luz invisível aos olhos mortais. E faço o meu comentário. A educação, como diz Emmanuel, é uma necessidade do espírito. Quando a educação é buscada, vivida e sentida no esforço de regeneração, ela permite ao espírito adquirir conhecimentos maiores e mais úteis, desenvolvendo padrões de comportamento para o progresso. A educação bem dirigida e bem orientada nos conduzirá para a socialização. Como disse o saudoso Dr. Júlio Sanderson, professor de cirurgia do Rio de Janeiro, a coexistência é uma imposição, mas a convivência é uma necessidade. Nesse esforço da educação da personalidade transitória, conquistamos valores para estruturar o caráter e na intimidade da alma nasce a luz do espírito imortal. Somos a individualidade que pré-existe ao corpo e a ela sobrevive, e nessa busca do melhor, aprimoramos os hábitos que capacitam o indivíduo a viver numa sociedade mais justa, determinando padrões culturais que o libertarão dos arrastamentos psíquicos e do atavismo da hereditariedade biológica. As aptidões desenvolvidas e educadas ao longo do tempo sofrem as mutações necessárias e se transformam nas virtudes que iluminam a alma. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Eu hoje não vou dar nem bom dia. Eu vou dizer assim, eu estava escutando você ler aí o seu artigo e vou lhe perguntar de novo. Quando é que você vai começar a me entregar os artigos para aquele nosso livro? Está quase acabado. É, então, finalizando. Então vamos fazer o seguinte, eu nem dei março, bom dia. Março. Vamos fazer o seguinte, só um minuto, eu deixo abril. Tá? Eu estou te dando mais um mês. Então, um mês de lambuja. Isso, no dia 28 de janeiro, todos os ouvintes escutaram o meu querido amigo dizendo que até final de abril ele me entrega os artigos para a gente providenciar a edição de um livro que vai ajudar a pagar o programa Visão Espírita. Realmente eu não gosto de jogar confete, mas o traço, né, de escritor seu é muito forte e nós estamos bobeando, né, ficar derrapando aí com isso. Tá? Então, bom dia a todos os nossos ouvintes. No próximo domingo, que é dia 4, né? Você não estará aqui conosco. E depois, no dia 11, eu não estarei, tá? Quer ser aniversário. Quer ser meu aniversário, tá? Mas então você e o Alan se comprometem realmente a não faltar nesse dia. O Alan já obtive o ok dele. Um bom dia a todos nós e que nós possamos fazer um belo programa como todos aqueles que a gente tem feito juntos aqui nessa emissora. Bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que sempre está aí nos ajudando e apoiando com a técnica de som. Bom dia, Raquel, que está no telefone, 34635068. Bom dia a você que também que está nos ouvindo através do nosso aplicativo União Rádio Web e que tem a possibilidade de interagir conosco tanto pelo aplicativo quanto que pelo nosso Facebook, no programa Visão Espírita, que por sinal está com 2.922 ouvintes lá cadastrados. Meu querido Geraldo, eu essa semana tive a oportunidade de fazer uma palestra e eu fui convidado na quinta para fazer a palestra na terça. E eu não tinha uma palestra pronta, assim, né? Aí eu falei, o que, que eu vou falar? Aí eu fui na minha bibliotecazinha lá, falei, deixa eu ver, pegar uma inspiração, né? E eu lancei mão de um livrinho pequenininho, do Emmanuel, que chama Pensamento e Vida. Esse livro é maravilhoso. Ele tem 30 artigos. Eu já li, né? Então eu reli ele em uma hora. Eu sentei lá e falei, não, tem que dar uma... Né? Fiz uma leitura dinâmica, assim, mas li em uma hora o livro. E daí eu montei uma palestra para terça-feira. Só que eu fiquei com essa reflexão do poder do nosso pensamento na nossa vida. Então, quando você traz esse texto para nós, dele também, né? Da necessidade de regeneração, o que acontece? Eu vou somar o livro Pensamento e Vida com um filminho de romance que eu estava vendo com a minha esposa lá, nos raros momentos que ela conseguiu me laçar para ver um filminho com ela. Falou, vamos ver. Aí eu tive um aprendizado. Eu até fiquei com vontade de ver mais filminho com ela, porque a gente aprende com essas Sim. coisas. E aí um menino teve muitas namoradas perturbadas lá. E aí duas amigas dele conversando. Mas por que será que esse menino só tem essas namoradas perturbadas? Aí uma delas falou assim, olha que frase interessante. Ninguém tem o amor que não acha merecer ter. E aí eu peguei, parei de ver o filme, peguei um papel e escrevi, né? E aí eu comecei a pensar. Ninguém vai ter o planeta de regeneração que não achar merecer ter. Então, a gente tem que sonhar. A gente tem que plantar no fundo da nossa alma o que a gente deseja. Agora, o que eu mais ouço nos comentários das pessoas no dia a dia é o quê? É a reclamação. É falar mal das coisas. Porque se está calor, porque está calor. Se está chovendo, porque está chovendo. Se está frio, porque está frio. Destacar o negativo, né? Destacar o negativo. A política sempre é o foco do assunto. Do assunto e da forma negativa. Mas assim, ninguém está pensando em fazer política na onde mora. Mas não de ser político, de fazer política. Ninguém quer viver melhor. Gandhi, ele fala assim, que nós temos que ser a transformação que a gente quer ver no mundo. Então, assim, se a gente quer um país melhor, se a gente quer um mundo regenerado, se a gente quer o planeta evoluindo, nós temos que desenhar dentro de nós e partir para a prática esse desenho. Então, essa lembrança aqui da necessidade da educação pura e simples, é isso que ele está falando. Quer dizer, ou você muda, e muda a sua atitude, e muda a sua fala, e muda a sua... o seu gestual, a sua emoção diária, ou o planeta não vai ser de regeneração nunca. Não é um momento mágico, sabe? Vai chegar assim, esse ano é o ano da regeneração. Dia 27. Atenção, 27, meia-noite. 1, 2, regeneração. Não é assim, gente. A regeneração ela vai ser feita no mundo. Vai se processando. Num processo interno em cada um de nós. Então, se nós queremos viver ou que o planeta se torne um dia um planeta regenerado, nós temos que regenerar o nosso espírito imortal. Esse espírito imortal que vai jornadeando aí por dezenas, centenas de reencarnações e que, segundo o próprio Emmanuel, estamos no começo de milhares. Por que será, né? Porque ainda tem muito chão pela frente. Agora, se a gente não acreditar nisso, se a gente não tiver fé que esse mundo vai mudar, se a gente não desenvolver a nossa luz interior. E nesse livro Pensamento e Vida, ele fala assim, que nós irradiamos o reflexo da nossa mente na nossa vida. Então a mente é o motor. É o motor de tudo. E criamos em torno de nós uma psicosfera A ou B, de acordo com a onda do pensamento, convivemos uns com os outros, criando psicosferas coletivas, boas e ruins, depende do pensamento coletivo, então não tem jeito de regenerar se todo mundo não regenerar o coração. Sem dúvida. Materializando isso que o Alan falou, eu vou repetir mais uma vez a história acontecida em Rio das Pedras, onde numa reunião mediúnica, a médium começou a ver borboletas na sala e ela pediu licença para o dirigente para se retirar, porque estava acontecendo alguma coisa muito esquisita com ela. E o dirigente perguntou, o que está acontecendo? Ela assim, eu estou vendo borboletas. E aí um médium lá no canto disse assim, a senhora fica, eu estou saindo. Ele tinha jogado na borboleta e esquecido de ver o resultado. Jogou no bicho, esqueceu de ver o resultado e durante a reunião mediúnica ele estava pensando, será que deu borboleta? Olha que coisa, né? Impressionante. Muito bem, meus amigos, é um trabalho do programa Visão Espírita, sempre é sugerir que os centros espíritas promovam encontros, cursos, discussões e grupos que possam estudar a doutrina espírita. Eu cada vez mais, ao longo da minha vida, eu sempre fiz estudos e entendo que esse é o caminho para se entender a doutrina espírita. A participação ativa, a discussão em grupo, ouvindo outras opiniões, porque muitas vezes a gente acaba achando que nós sabemos tudo, e na realidade a gente sabe muito pouco. A gente expressa alguns pensamentos sempre baseado nos escritos de Kardec. Então essa necessidade do estudo é fundamental para o amadurecimento do centro espírita no Brasil. Muito bem, peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, agora lendo o livro Vinha de Luz, no seu capítulo 113, Fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Essa é uma frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 20. E Emmanuel comenta, a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. é conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno, ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. É a lição bonita, né? Chamando-nos a atenção para o esforço enquanto as energias estão disponíveis. Então, isso é tão difícil, e a palavra de Emmanuel, e ela é tão assim coerente, e é tão difícil que aquele texto do Paulo, quando ele diz, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço, demonstra exatamente essa questão do hábito, do arrastamento. Nós trazemos conosco, em função das reencarnações, os velhos hábitos, o velho homem e os arrastamentos que nos impulsionam numa determinada direção. Então é essencial que a gente, através da disciplina, através do coração, através da vontade, a gente lute contra as nossas tendências, modificando o nosso comportamento. De novo, educação, né? A educação é básica para mudar os hábitos. Então que a gente procure fazer o máximo enquanto a gente está na primavera, né, da idade, enquanto estamos na segunda-feira, porque aí nós temos toda a semana, porque acordar-se no sábado já não dá mais muito tempo para recuperar o atraso. E aí o final da lição é claro, né, esperar uma nova reencarnação. O texto ele nos convoca a vivenciar a reencarnação, né? Plenamente. Né? Não é fácil, né? Porque a gente... Eu até volto sempre nesse artigo que eu tive um insight lá atrás, que distraídos vamos vivendo. Né? Nós somos levados, quando mergulhados na matéria, a olhar a matéria. Né? E a matéria hoje em dia está tão convidativa, com tantos atrativos... Né? Tem tantas distrações, tem tantos... Então, por exemplo, eu fui nos últimos 3 fins de semana na casa de alguém. Seja quem for. E nessas 3 casas tinham jovens. E nas 3 casas os jovens estavam no videogame. Eu não sou contrário ao videogame, até acho saudável essa brincadeira dentro de casa, dentro das devidas proporções. O problema é que só faz isso. O problema é que não faz mais nada. O problema é que fica ali olhando para aquela tela e lutando, brigando, atirando, sabe? É uma distração que está sendo levada a um outro nível, a um nível de só distraído viver. Não tem mais tempo para uma reflexão. Você almoça com os jovens hoje, para você mantê-los na cadeira para conversa sadia, você tem que ser um professor com muita retórica para prendê-los ali perto de você, porque dali a pouco eles querem sair ou já começa a puxar o celular e começa a olhar para o celular. Quer dizer, esta nossa atualidade, ela nos leva a muitas distrações, que sai do foco do que é realmente importante para ela, que é a evolução espiritual. Então, nós nos encontramos no mundo numa concessão de Deus, numa oportunidade reencarnatória, numa oportunidade de aprendizado. E nós estamos esperando a velhice para rever o que nós fizemos? Não pode ser assim. Esse é o chamado de atenção. Na realidade, essa é uma exortação aí de Emmanuel, né, para nos convidar a colocar a reencarnação atual na nossa mão. Deixar de ficar distraído e cuidar do que é mais importante. Quando eu vi esse texto, eu li umas duas, três vezes, e o primeiro pensamento que você tem ao ler o título, A Fuga, passa uma imagem negativa. Porque assim, a gente se habitua a cultivar, nunca fuga, enfrentar a situação, viver a situação. Mas o Emmanuel escrevendo A Fuga, se é o Emmanuel, deve ter alguma coisa. Alguma coisa rolando, hein? E quando você vê o texto, essa fuga dele é simbólica. Simbólica e real, mas assim, ele se refere a um momento crítico na vida de cada um. Todos nós, ao longo da nossa vida, a gente vai ter 2, 3, 4, 5, 10 momentos críticos em que você tem que tomar uma decisão. E não é simples tomar a decisão, não é fácil, porque o que é que vai facilitar ou dificultar a sua atitude? Você conviver com a realidade que você criou dentro da sua cabeça. Se o que você plantou lhe ajudar a tomar a decisão de um jeito, você vai tomar a decisão daquele jeito. Se o que você plantou ajuda a tomar a decisão de um outro jeito, vai ser de outro jeito. Então, é você tomar uma atitude confrontando com aquilo que você criou, se foi negativo. Então, não é simples, não é fácil. E aí, eu vou bater nessa tecla porque eu acredito muito nisso. A sociedade é produto da família. E a família é produto do comportamento individual de cada um. E quem pode interferir, entre aspas, né, nesse comportamento é a educação. Por isso que eu escolhi esse tema, porque, e quando eu falei educação, é no contexto mais amplo. Educação começa pelo exemplo, não é por discurso. Discurso é o secundário. Você tem que ter o discurso depois da atitude. Ou não ter o discurso, ou ter o silêncio, mas ter a atitude. Muitas vezes falar, mas muitas vezes mais agir do que falar. E esse seu comportamento exemplar é que vai interferir sensibilizando o filho. Quando você vê um jovem bem orientado, bem educado, bem centrado, deve ter tido uma boa educação. Nem sempre, mas na maioria das vezes. Quando você vê um jovem desorientado, meio perdido, ele não deve ter tido uma boa educação. Nem sempre. Mas isso funciona quase que como regra. A grande maioria. Quando você se envolve, você perde, entre aspas, perde o seu tempo vivendo a família. Eu sempre comentei isso com a minha esposa. Vamos fazer o sacrifício agora, para a gente poder desfrutar um pouquinho depois. Não vamos desfrutar agora, porque depois o preço é muito caro. Eu tenho utilizado uma frase no meu consultório aos pacientes, que eu acho que serve para várias coisas. Fazer o certo é mais barato. Porque se você faz o errado, o que você vai pagar lá na frente é muito caro. Faz o mais barato, que é o certo. Que é você dar o exemplo, você se reformar, você estar junto. Isso não quer dizer que a sua família não vai ter problema. Vai ter problema, mas você vai ter uma base melhor para cooperar na sua mudança e ajudar o outro. É o mais produtivo e o mais difícil. Sim. Né? Você está certíssimo. Agora, realmente, e principalmente nos dias que nós estamos passando, está dificílimo. E você fazer o certo nos dias atuais você é do contra, você está fora de moda, está fora do foco. É um indivíduo assim que está perdendo a vida. Ele é meio idealista. Isso. Meio, se você não tiver muita força de vontade, muito centrado, você desvia. Porque a coisa está difícil. E eu ouvi de você, você falar assim, né? Claro, no sentido de a gente se cuidar. Errar é muito fácil. Né? Para a gente cometer uma besteira, é relaxar, é baixar a guarda, é vai levar aí. Uma. É isso aí, o fígado está exposto. Vai levar uma. Muito bem, meus amigos. Eu estou colocando algumas coisas a mais no programa, porque eu achei interessante. E escrevi assim... Baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular, aquele do ícone azul. É a primeira rádio espírita de nossa região. 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita de todos os domingos, transmitido pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E é um aplicativo de primeira grandeza. De primeira grandeza. É, porque esse aplicativo foi desenvolvido por um funcionário da Apple. Verdade. É, então você veja que, por exemplo, nós não estamos com esse cacife todo de pagar a Apple para fazer um aplicativo para nós. Mas é um funcionário da Apple que, graças ao fato de ser simpatizante do Espiritismo, olha que então bacana. Conseguimos aí na faixa, né? Uma outra coisa, o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook. Busque a nossa página e convide os seus amigos para curtir divulgando os ensinamentos espíritas. Vai naquela lupinha e escreva Programa Visão Espírita. Você vai encontrar um excelente conteúdo para suas reflexões. Vamos também lembrar dos nossos patrocinadores, da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de feiras de livros espíritas usados, que ajudam e contribuem para o pagamento das mensalidades à rádio. Vamos lembrar também da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue no telefone 3468-3711. E Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. 10 horas e 5 minutos, estamos preparados agora para começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno. E vamos finalizar o capítulo 3 sobre o céu. E eu li e reli esse texto do Kardec, até esbocei um resumo, meu resumo não ficou bom. Falei, não, vamos, é melhor ler, né? Porque você tentar resumir o Kardec, você tem que estar preparado, né? Então, não que a gente não se esforce, mas eu achei melhor ler, né? Então, eu vou dividir com vocês essa leitura. É uma página, duas páginas, e eu vou lendo e interrompo, pergunto ao Alan, Luiz... O Kardec, ele está finalizando qual é o conceito de céu e o que, que a visão espírita entende dessa palavra. Ele finaliza nesse último item 18. Nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos adiantados são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ante este quadro grandioso que povoa o universo, que dá a todas as coisas da criação um fim e uma razão de ser, quanto é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um ponto imperceptível do espaço, que não a mostra, começando em dado instante, para acabar igualmente com o mundo que a contém, não abrangendo mais que um minuto da eternidade. E ele continua, Kardec. Como é triste, fria e glacial essa doutrina quando nos mostra o resto do universo, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, nem movimento, qual vastíssimo deserto imerso em profundo silêncio. Como é desesperadora a perspectiva dos eleitos votados à contemplação perpétua, enquanto a maioria das criaturas padece tormentos sem fim. Como lacera os corações sensíveis a ideia dessa barreira entre mortos e vivos. As almas ditosas, dizem, só pensam na sua felicidade, como as desgraçadas nas suas dores. Admira que o egoísmo reine entre a terra quando nulo mostram o céu? Oh, quão mesquinha se nos afigura essa ideia da grandeza, do poder e da bondade de Deus. Quanto é sublime a ideia que dele fazemos pelo Espiritismo. Quanto a sua doutrina engrandece as ideias e amplia o pensamento. Mas quem diz que ela é verdadeira? A razão primeiro, a revelação depois e, finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência entre duas doutrinas, das quais uma a mesquinha e a outra exalta os atributos de Deus, das quais uma só está em desacordo e a outra em harmonia com o progresso, das quais uma se deixa ficar na retaguarda enquanto a outra caminha, o bom senso diz de que lado está a verdade. Que, confrontando-as, consulte cada qual a consciência e uma voz íntima lhe falará por ela. Pois bem, essas aspirações íntimas são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Mas dir-se-á, por que Deus não lhes revelou, de princípio, toda a verdade? Pela mesma razão, porque se não ensina à infância o que se ensina aos de idade madura. O texto continua, nós vamos continuar, mas eu gostaria de ouvir essa primeira colocação do Allan e do Luiz sobre esse pensamento do Kardec. É, o Kardec está nos colocando diante da realidade, né? A nossa visão mesquinha era em função do nosso conhecimento. Nós imaginávamos que a Terra seria o centro de tudo, né? Então, a Terra, com esse espaço que a envolve, seria ali o céu. A posição que ele descreve aí, que no céu é aquela felicidade contemplativa e na Terra é todo aquele sofrimento, aquela dificuldade, causando mais criaturas descrentes do que crentes. E a ciência nos revela aquilo que Kardec escreve, né, em 1868, sobre a realidade, que esse nosso planetinha faz parte de um sistema solar, que é um dos 100 bilhões de sistemas solares da nossa galáxia e que a nossa galáxia é uma das 200 bilhões de galáxias existentes no universo. Então, nos torna esse Deus muito mais, né, abrangente e nos coloca exatamente na condição que nós estamos. Humanidade, que há pouco o Allan colocava, né, de que estamos no princípio da nossa evolução, estamos caminhando. Agora, nós precisamos ter conhecimento, ter o nosso paradigma tem que se ampliar. É uma humanidade muito maior do que aquela que nós imaginamos. Então, quando, por exemplo, nós vemos os nossos governantes hoje sendo contra o cuidado com a natureza em função da vida econômica, né? Então você vê completamente destituídos dessa consciência de um universo. Porque nós, que adianta a nossa economia ir bem se a nossa casa está sendo deteriorada e daqui a pouco nós não temos nem casa para a economia que nós queremos ter. Então, quando o homem começar a raciocinar em termos da grandiosidade divina, as suas ações vão se aproximar da justiça divina. Alain? Sabe que meditando nessa leitura do céu e inferno e observando as pessoas no mundo, né, observando a gente mesmo, né, nos observando aquelas pessoas que estão na nossa volta, como essa ideia ainda é distante das pessoas, né? Como é difícil, às vezes, a gente argumentar. Eu estava numa roda de conversa falando do livro Pensamento e Vida. Quatro amigos, assim, que não são... São simpatizantes do espiritismo, mas não são espíritas, não são leitores do espiritismo e tal. Eu falei, olha, o pensamento que te protege. Como é o pensamento que é a porta que você dá entrada a tudo. Com pensamento fortalecido e equilibrado, nada vai te atingir. Da mesma forma, com pensamento desorganizado, desequilibrado, está passível a tudo. Aí vem um e fala assim, não, mas eu tenho um santinho que eu ganhei da minha avó, que quando eu estou com ele, nada me atinge. Aí o outro fala assim, e eu me ligo nas plantas. As plantas me protegem. Inclusive, eu estou usando agora um óleo essencial baseado numa planta X que me protege do mal-olhado. Aí o outro falou mais uma coisa. Você vê que todos os comentários estavam falando da proteção do corpo físico, esquecendo que nós somos um espírito imortal. Eu acho que eles não estavam esquecendo, né, Alex? Não. Acho que eles não sabem. Não, é inverter a preocupação. É dar mais importância para a matéria do que para o espírito. É que não consegue ainda abstrair para o espírito. É. Se concentra no corpo físico. Daí eu falei assim, tá bom, gente. Eu não vou andar com um vaso de planta, de arruda e um vaso de espada de São Jorge no braço para todo lado. Eu não vou amarrar tudo quanto é fita e andar com truque santinho que alguém quer me dar, porque não vai caber no bolso. Só existe uma verdadeira proteção e equilíbrio para a sua alma: o controle do seu pensamento. Sim. Porque quando o seu corpinho físico morrer, o que vai sobrar de tudo isso que você falou aí? A alma com a sua mente. A mente é a sua maior aliada na sua evolução. Então, se nós não estamos pensando num céu que a mente nos projeta, se nós estamos pensando num céu que vai ter um Deus num trono me aguardando de braços abertos, acolhendo e me castigando, aí eu estou no pensamento material. Sai do pensamento material. Começa a pensar um pouco nessa vida espiritual. É esse bom senso que Kardec está nos convidando a fazer, gente. Pensa um pouquinho, o corpo físico vai morrer, o espírito é imortal. E aí, como que eu vou me colocar no plano espiritual? De acordo com o que tiver no meu pensamento. O que tem no meu pensamento? Você já sabe para onde você vai parar. Você vai parar no céu ou no inferno, porque é o céu e o inferno que já está dentro de você. É o que já irradia da sua alma, do seu pensamento. A sensação, Alan, eu até queria que você falasse sobre isso, é uma sensação que eu tenho. E muitos lares, ou a maioria dos lares, não motiva e não incentiva seus filhos ao exercício da reflexão. É natural você ver, por exemplo, o jovenzinho no WhatsApp, ele está lá no WhatsApp. Você chama para conversar com ele, ele parou o WhatsApp, mas ele demora para começar a pensar. Ele fica... Parece que ele está hipnotizado pelo WhatsApp. Você fala uma coisa, ele não entendeu. Você fala até ele como entender. Como que é? Como? Então, eu acho que as pessoas não refletem. E aí, essa pergunta que o Kardec faz, já me fizeram várias vezes. Mas quem falou que o espiritismo é verdadeiro? Olha a resposta. Essa resposta, eu acho que devia estar nos centros espíritas. Quem falou que é verdadeiro? A razão primeiro, a revelação depois e, finalmente, a sua concordância com os progressos da ciência. O que a gente vê, com muito respeito às demais religiões, tem religiões maravilhosas, mas que as pessoas refletem pouco, Luiz. Pensam um pouco, para e pensa. Então, a razão, o que é a razão? O que é a revelação? E se essa sua doutrina, se ela está andando de mãos dadas com a ciência? Só eu. O que vocês têm a dizer sobre isso? Você estava falando no WhatsApp... Eu costumo postar nos grupos que eu pertenço artigos reflexivos. Você posta. Não existe um retorno. Nenhum comentário. Nada. Por quê? Porque você observa que é uma geração assim do da imagem. Do zap. Não lê. Ou se lê, leu, passou, acabou. Não, é, e outra coisa, aquela leitura dinâmica, entendeu? Quer dizer, não lê, não examina, Geraldo. Não examina. Então, na realidade, você observa o seguinte. O WhatsApp, infelizmente, é uma ferramenta maravilhosa. Tanto agora, eles criaram o WhatsApp para a empresa, né? Que é um objetivo comercial. Mas o WhatsApp, qual é a finalidade que as pessoas adotam para o WhatsApp? É expor aquilo que eu penso. E não se preocupar ao mínimo com o que os outros pensam. Entendeu? E na realidade eu vejo que é um diálogo de mudos e surdos. É verdade. Eu nunca tinha ouvido isso. Não, é um diálogo de mudos e surdos, porque você não observa um diálogo, a não ser se quando é aquele com bobagem e bombagem curta. Você vai, vou, entendeu? Agora, se você bota alguma coisa para refletir, alguma coisa para meditar, não sai, não vai. E aí, Alan, o que você acha dessa frase? A razão primeiro, a revelação depois e, finalmente, isso a é concordância ciência. Com a ciência. É, isso é a base de todo entendimento de qualquer assunto, né? Acontece que o Luiz falou, ele está coberto de razão. O jovem hoje ele está ávido por informação. Mas ele não está ávido a pensar. Então, se você... Ele quer conhecer tudo, de tudo um pouco e saber de tudo. Hoje, você está dando uma aula, é normal. Metade da classe está com o celular, com o smartphone na mão. E o que você fala, ele entra lá no WhatsApp e vê se bate com o que você falou. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Falou, Alan, aqui está escrito um pouco diferente do que você falou. Falei, verdade. Tá bom, então leia para mim o que está escrito, verdade. Aí, por favor, vamos, leia para todos nós aí, leia. Não, aqui falou isso. E o que eu falei? Não, é que você não usou a mesma palavra. Eu falei assim, eu estou falando de memória, gente. Vocês querem que eu use e repita isso aí exatamente como está escrito? Eu falei alguma coisa errada com o que está aí? Não. Eu falei, então tá bom, então vamos para frente. Então, olha só, a preocupação é se eu falei exatamente o que estava escrito, mas não houve uma preocupação no entendimento do que eu falei. Interessantíssima essa colocação, muito boa. Então, isso é muito ruim. Né? Então, assim, não está ensinando a pensar. Então, como eu estou muito mergulhado agora com o estudo da filosofia, a filosofia está faltando na vida das pessoas, porque a filosofia é a ciência que... A ciência não... É a área do conhecimento que nos levanta os porquês. Quando o porquê é respondido, vira ciência. Antes, enquanto porquê, é filosofia. Agora, se eu não faço mais pergunta da minha vida, das coisas que estão acontecendo comigo, se eu não me questiono, se eu não questiono a minha vida, da onde eu venho, para onde eu vou, o que eu sou... A ciência não tem para onde ir. Não tem como a ciência caminhar. Se o porquê não é questionado, a ciência para, porque ela não tem... Ela precisa... Tem rumo. Ela não tem rumo. Uma reflexão muito interessante. É a base da ciência e a filosofia, o porquê. Quando o porquê começa... A empurrar para frente uma solução, vira ciência. Vira ciência porque tem que provar aquilo que a filosofia provar levantou. Muito interessante. Agora acontece que o jovem não está fazendo mais por quê? Não pergunta mais. Ele pergunta, ele quer saber coisas imediatas, assim, sabe? Outro dia um rapaz, o que é isso mesmo? Aí eu falei, isso, rapaz. Eu dei uma enroscada assim, porque eu, não era um assunto que estava na minha mente. Aí ele falou, peraí, bateu os dedinhos no... já entendi ela. Eu falei, já entendeu o quê? Leia aí o que você entendeu. Ou melhor, não leia, explique o que você entendeu. Não, peraí, eu vou ler. É isso aí. Falei, então você não entendeu, cidadão. Você tem que ler e entender. Sem entender... Então agora imagine só isso aqui, olha o que o Kardec fala. A razão primeiro. Que razão? Como que se desenvolve a razão? O que é razão? Você tem que perguntar. Você tem que ter dúvida. Você tem que... Agora, se não tem nem isso, aí a revelação depois. Porque quando você começa a perguntar, e quando você começa a ter um raciocínio lógico, né? Quando você começa a observar as coisas, e para algumas coisas você não tem explicação... E a revelação começa a fazer sentido. A revelação começa a fazer sentido. Ela começa a falar, puxa vida, que coisa fantástica. Você né? não tem discernimento? você não pode chegar à razão. Não chega. E por último, a ciência, né? Não, e daí a ciência comprovaria essa sua revelação. Ela fala assim, ó, não existe milagre, é um fenômeno, olha só. Por que aconteceu isso? Por causa disso. Exatamente. E aí o Kardec, dando sequência, ele fala assim, a revelação limitada foi suficiente a certo período da humanidade e Deus a proporciona gradativamente ao progresso e às forças do espírito. Os que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos e que de então por diante se engrandeceram em inteligência. Antes de a ciência ter revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel da Terra e sua formação, poderiam eles compreender a imensidade do espaço e a pluralidade dos mundos? Antes de a geologia comprovar a formação da Terra, poderiam os homens tirar-lhe o inferno das entranhas e compreender o sentido alegórico dos seis dias da criação? Antes de a astronomia descobrir as leis que regem o universo, poderiam compreender que não há alto nem baixo no espaço? Que o céu não está em cima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? Poderiam identificar-se com a vida espiritual antes dos progressos das ciências psicológicas? Conceber depois da morte uma vida feliz ou desgraçada, a não ser em lugar circunscrito e sob uma forma material? Não. Compreendendo mais pelos sentidos do que pelo pensamento, o universo era muito mais vasto para sua concepção. Era preciso restringi-lo ao seu ponto de vista para alargá-lo mais tarde. Uma revelação parcial tinha sua utilidade. E embora sábia até então, não satisfaria hoje. O absurdo provém dos que pretendem poder governar os homens de pensamento sem se darem conta do progresso das ideias, quais se fossem crianças. Ou seja, você só pode botar um telhado numa casa que já foi levantada, claro, né? E é por isso que a gente batalha tanto e fala tanto aqui na base de todo o conhecimento que é a doutrina espírita. Se você não conhecer o Pentateuco espírita, no mínimo, você não tem condições de analisar nada. Né? Então, a gente está batendo nessa tecla exatamente isso. Pega a base. Estuda o mínimo necessário para você compreender qualquer coisa que alguém venha te falar. Não, meu amigo, já falei o suficiente. É uma coisa assim que se você não fizer perguntas para você mesmo, você não vai caminhar atrás de respostas. A resposta não chega se você não tem questionamento. Por sinal, um processo de aprendizado que é pedagogicamente muito incentivado para realmente aconteceu a transmissão do conhecimento, seria você ler a matéria antes do professor ministrar a aula. Depois você prestar atenção na exposição do professor. E depois você reler a matéria após essa explicação. Dificilmente, se você fizer isso com todas as matérias, você vai deixar de lembrar do que é importante da matéria. Porque você fixou, você leu. O que aconteceu na primeira leitura? Levantou questões. Você tem interrogações, não entendi. Aí vem a explicação. Inclusive, você vai deixar a aula mais rica. Sim. Porque você vai fazer perguntas pertinentes ao professor. Todo mundo vai ser beneficiado. E outra coisa, né? Você veja, você paga a aula que você está assistindo. Paga a aula. Né? Se você estuda antes, você já levanta as questões antes. Porque quando o professor estiver explicando, é ali que você pode elucidar qualquer questão que não foi solucionada. Explorar o conhecimento do professor, é isso que ele está lá. Aí você está pagando realmente o curso que você está fazendo. E é interessante, Alan e Luiz, se você não precisa ser um cientista, se você tem bom senso, se você olhar para a história, você vai ver que tudo foi chegando de maneira gradativa. Qualquer ciência, qualquer cultura, qualquer filosofia, tudo começa do menos e vai se tornando mais. Tudo começou pouco e vai se tornando maior. Então não existe em nenhuma época da humanidade uma revelação que ela já seja integral. Ela é a realidade para aquele tempo. Era necessário aquele tempo. Hoje mudou, isso tem que ser não é refeito, é repensado, reescrito. Eu falei desse assunto no meu grupo espírita, e eu dei um exemplo assim, muito simples. Quando você pega uma criancinha de 4 anos que está almoçando, você fala assim, olha, você tem que comer tudo para ficar forte, mostra o muque aí. Isso é uma mentira? Não, é uma verdade. Para aquele momento, satisfaz a ele. Então ele vai comer tudo para ter músculo. Aí ele acaba de almoço e ele mostra o muque para ver se já está... Tá certo, é a realidade dele. Mais à frente, quando ele entrar na faculdade de medicina, ele vai ver que não é bem assim. As coisas mudam. E assim funciona com qualquer revelação. As pessoas falam assim, ah, com todo o respeito, ah, surgiu o que Moisés falou. Legal, para a época, fantástico, mas passou. Ah, surgiu a Bíblia, maravilhosa a Bíblia é fantástica, mas assim, é um livro da história, surgiram outras coisas, então vamos fazer uma alinhavar o que nós temos agora com o passado. Falta esse raciocínio, né? Aliás, Geraldo, eu falo que qualquer pessoa que quiser entender a doutrina espírita, ele tem que ler a introdução e o primeiro capítulo da Gênesis, estudá-los, porque Kardec fala exatamente isso. E ele coloca o seguinte, os espíritos não revelaram tudo, eles revelavam uma parcialidade do assunto para com outro médio e revelava a outro ponto. Então, você linkando os dois, você chegava na conclusão. Entendeu? A revelação só se faz para quem busca. Por exemplo, como você vai revelar o que está embaixo de um lençol? Só começando a buscar o que está embaixo do lençol. Agora, se você fica olhando para aquele lençol e tentando adivinhar o que está embaixo, tudo aquilo para você vai ser uma fantasia. A partir do momento que você começa a buscar o que está embaixo daquilo escondido ali. Peraí, deixa eu ver. Peraí, nossa, estou vendo. Nossa, parece que é isso. Opa, não, mas será que é? Aí você vai buscando mais. E aí, conforme essa busca vai acontecendo, chega uma hora que aquilo está revelado para você. É o que você a teoria viu. Faz. Teoria e prática. Teoria e prática. Então você tem que buscar a revelação. A revelação ela só se faz com seu esforço contínuo. Muito bem, meus amigos. Vamos lembrar que o nosso programa vive da sua contribuição e você que está ouvindo o programa Visão Espírita, se puder ajudar a continuação do programa, fazendo um depósito identificado. Aqui sempre trazemos os bancos disponíveis. O banco de preferência é o Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Esse é o banco de preferência. E outros dois bancos, Banco do Brasil e o Banco Itaú de Piracicaba, contas do Luiz Pessoa. Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Sempre lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 33716915. Assim encerramos o segundo bloco e a partir do programa que vem, iniciaremos o tema sobre o inferno, né? E agora, 10 horas e 31 minutos, vamos para a música de boa qualidade. E olha que música de boa qualidade. É Ave Maria cantado por alguém. Il mio mio cuore chiede mercè, si chiede mercè. Pertanto affano prego a tuoi piedi, giammai non hanno tregua i dolori. Escolheu muito bem uma música gravada pelo Roberto Carlos Ave Maria. E o Roberto Carlos gravou muito bem. É uma música gostosa de ouvir. Eu acho que emociona aquele que está em sintonia com essa agradável melodia. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 35 minutos. Estamos preparados para começar agora o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha. Estamos no seu volume 6, Estudos Espíritas do Evangelho. São assuntos variados e aqui estamos no capítulo em que ele fala sobre os três batismos de água, de fogo e do Espírito. Exatamente, eu vou começar, Jesus não batizava com a água, depois o batismo de fogo e o batismo do Espírito Santo. E Alain e Luiz fazem os comentários. Então a Terezinha escreve assim: Jesus não batizava com água. Depois tem um batismo de fogo. Então eu vou ler o que a Terezinha escreveu. E de fato, Jesus não adotou esta prática, como fica claro nesta passagem, em que está registrada em João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, entre parênteses, bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E aí a Terezinha continua. Alguns discípulos de Jesus batizavam com água, porque antes de seguirem a Jesus, tinham sido discípulos de João, com quem aprenderam a prática, e por certo, a julgavam importante. Mais tarde, com o aprendizado junto a Jesus, iriam se desapegando de tal costume. Mas Jesus trazia dois outros batismos, como anunciou João: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Isso está registrado em Mateus. Não iria exemplificar o simbólico exterior e não mais necessário batismo da água. Alan. É assim, olha, eu acho que a gente tem que pensar um pouco no significado do batismo, né? O batismo, a gente pode imaginar que é a maturidade para adotar uma escolha religiosa. Vamos falar assim. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. É uma maturidade para adotar um pensamento religioso. Então, há um simbolismo com o batismo que, assim, olha, eu estou vendo em você a capacidade de você adotar esta religião, seja ela qual for. E aí, naquele momento, teoricamente, emocionalmente, a pessoa batizada, ela se vê mais responsável em adotar aqueles preceitos daquela religião na sua vida. Porque, afinal de contas, ela foi batizada. Tanto é que, por muitos e muitos anos, a religião católica, ela amedrontava com a excomunhão, que era a perda dos direitos adquiridos de vivenciar aquela religião. A pessoa, ela não queria perder aquilo. Então, o batismo é a porta de entrada de toda a religião. Acontece que muita gente precisa desse batismo materializado, precisa dele, que ele seja com a água, né? E aí entra interessante, porque entra também uma discussão da filosofia, qual seria o elemento primordial, né? Houve uma discussão, principalmente com os pré-socráticos, mesmo até Sócrates, do que seria o elemento primordial. E a água, por muitos pré-socráticos, foi o elemento primordial. Então, assim, eu batizo você com o elemento primordial da vida, que é a água, e a partir de agora você está batizado. Agora, o que Jesus daí fala, né, que é o batismo do fogo e, do Espírito Santo, né, é que, na realidade, ele está chamando você para um outro nível. Fala assim, ó, sai do nível do terra a terra, que vamos para um outro nível. O fogo é o que tem que nascer dentro do seu coração, para você caminhar na sua transformação. E o Espírito Santo é aquele Espírito divino que vai habitar no seu coração. Você se transformar templo divino de implantação de amor na terra. Então você está batizado com Deus morando no seu coração. Com toda a sua força, você vai para a vida com esta nova visão. Já não é só um entrar e sair da água. Não é um batismo do corpo físico. É um batismo da sua alma, do seu espírito imortal. Você está com seu espírito imortal alinhado para a transformação. Você é um trabalhador do espírito aqui na Terra. Muito bom. Aí partimos para o batismo de fogo, e aí o Luiz comenta agora. Escreve a Terezinha. Desde que se inteire da verdade espiritual, uma pessoa pode se reconhecer em falta, arrepender-se dos seus erros e desejar proceder melhor. Então, com ou sem água que a lave exteriormente, com ou sem fórmulas religiosas, começará a luta para se renovar, corrigir sua conduta, reparar os males praticados. Terá de dar testemunho de seus novos propósitos em todos os momentos, vencendo seus instintos e hábitos inferiores, procurando praticar o bem. Nesse esforço e nessa luta maior, dentro de si mesma e em meio a tudo e a todos, tem o seu batismo de fogo que purifica mais profundamente. A essa luta é que Jesus se referia ao afirmar: eu vim para atear fogo à terra. E que mais quero que ele esteja aceso? Então aí nós temos aí a progressão, né, da coisa. O batismo seria um reconhecimento e um arrependimento da vida pregressa, você se colocando na condição de uma nova etapa. E aí o batismo de fogo vencer as provas que o Espiritismo coloca. Então, diante das provas, a tua reação às provas, uma reação positiva, e diante das expiações com a resignação, você então sofre o batismo de fogo, que é o crescimento, o amadurecimento daquilo a que você se propôs fazendo o batismo de água. Muito bom. Sintético e falou tudo, né? E aí vem o batismo do Espírito Santo. Terezinha escreve: quem se esforça por melhorar moralmente e se dedica ao bem, merece o batismo do Espírito Santo. Entre parênteses, sintonia com os benfeitores do plano invisível, fecho parênteses, através de manifestações mediúnicas ostensivas ou sutis, como a telepatia e as intuições. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus. Primeiro o Mestre os fez passar pelo batismo de fogo, provas e experiências em que lutavam por se melhorarem e servirem ao próximo. Aos poucos se desenvolviam e até já conseguiam realizar alguns trabalhos, afastar espíritos perturbadores e curar enfermos, mas ainda havia muito a aperfeiçoar. Exemplo: o espírito que não conseguiam afastar, os ensinos de Jesus que não entendiam, a negação de Pedro. Quando já haviam vencido muitas lutas, receberam um magnífico batismo do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, quando os Espíritos do Senhor se manifestaram através deles, em diversos idiomas, aos habitantes e visitantes de Jerusalém. Finalmente, os discípulos foram compreendendo que o batismo verdadeiro não era o de água. Pedro entendeu isto no caso do centurião Cornélio, em Cesareia, que, apesar de gentil, recebeu ele, os familiares e agregados, a manifestação espiritual. É, aí nós já estamos indo para um outro nível de consciência, onde os apóstolos, já vivenciando aquelas novas realidades do Evangelho, começam a buscar uma revelação maior e começam a perceber esta influência da espiritualidade na sua vida. Você imagina, porque todos eles ficaram dedicados à obra do cristianismo, né, após a morte de Jesus, né? Todos eles, cada um numa frente, foi e continuou a fazer aquele trabalho. E detalhe que só com a exceção de João, todos os outros foram crucificados, né? Então, assim, eles passaram pelo mesmo processo de Jesus e passam a vivenciar aquela realidade dentro do seu coração. Então é um processo natural da busca, coroado como Paulo depois fala na carta aos Gálatas lá: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, quer dizer, a realidade do Cristo era tão grande na vida dele que o Evangelho já tinha sido introjetado no seu jeito de ser, no seu modo de pensar, na sua maneira de agir no mundo. Esse é o nível maior do verdadeiro, dessa verdadeira revelação em nós. Aí, me permita aqui abrir um parênteses só, mandar um grande abraço lá para a Holanda. Então, a nossa querida Cristina Malta Franzini Monteiro e o Mário Monteiro são dois grandes amigos de Tietê. Agora eles depois mudaram para Santos e agora estão na Holanda. É um abração, muito obrigado pela audiência de vocês. Oh, que legal. Jesus, agora, Luiz, eu vou falar esse novo texto, você faz o comentário. Como Jesus mandou batizar? Ressurgido, Jesus disse aos apóstolos, ressurgido: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a Terezinha escreve: de fato, quem não crê é porque não entendeu, não se conscientizou e, portanto, não se arrepende, permanecendo no erro, na inércia, no egoísmo, que acarretam efeitos dolorosos. Quem crê, ao contrário, deve ser batizado, não com água e sim com os batismos que Jesus ensinou, de fogo e Espírito Santo, isto é, ser convidado ao testemunho até alcançar sintonia superior. Por isso mesmo, Paulo, o apóstolo dos gentios, afirmava que com água batizara apenas uns poucos e dava graças a Deus por isso, porque Cristo me enviou não para batizar com água, mas para evangelizar. Então, eu acho que esse assunto foi exaurido aqui na nossa reunião. O Alan explicou muito bem a questão do batismo do arrependimento que Batista pregava, que as religiões adotam como um compromisso da pessoa em se arrepender da sua vida pregressa. Porque é tal história, não adianta nada eu me propor a entrar numa religião, a fazer alguma coisa, se eu não me arrependi do que eu fui, se eu não estiver disposto a mudar de vida. A questão, por exemplo, da Maria Madalena, né? Por que Jesus apareceu a Maria Madalena? Porque a Madalena foi a maior transformação que Jesus apreciou no nosso planeta. Então, quando a criatura se oferece, se propõe a seguir uma religião, ela está se propondo a seguir um caminho. Então, ela é batizada porque se arrependeu da vida pregressa e está querendo uma nova vida. O batismo de fogo, ela vai passar no decorrer desse período, com as provas, as expiações, a superação das provas e a resignação às expiações, ela passou no batismo de fogo. E aí vem o batismo do Espírito Santo, que é uma sequência. O batismo do Espírito Santo se dá quando os espíritos percebem que você, passado no batismo de fogo, você merece a companhia dos bons espíritos, porque você vai funcionar em sintonia com os bons espíritos. Então, eu acho assim, nós não podemos separar, juntar esses três batismos. É um ou é o outro, Nós temos que compreender como uma sequência. São etapas, né? São etapas. Você não pode querer o batismo do Espírito Santo para um carinha que está acordando agora. Sim. Entendeu? Talvez esse batismo do Espírito Santo para um carinha que está acordando agora seria uma mediunidade ostensiva, né? Que não passou ainda no batismo de fogo tudo e já está tendo a visita do plano espiritual para usar aquilo como batismo de água e de fogo junto. E aqui a Teresinha da sequência, ela fala assim: por que ainda o batismo de água? Né? Exatamente o que vocês estão falando aqui, ficou meio repetitivo. Por que nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade? E Jesus jamais instituiu fórmulas materiais nem designou lugares especiais para o culto ao Criador. Então, realmente, é isso que vocês falaram. E mais adiante, ela coloca assim, que aí já é uma outra visão, o porquê que ainda acontece o batismo nas igrejas cristãs. A Teresinha escreve assim: atualmente, o significado mais geral do batismo é o de iniciação ou admissão solene a uma religião. Nas igrejas protestantes, evangélicas, geralmente é feito em adultos, porque exige compreensão e decisão pessoal. No catolicismo, o batismo ainda é o primeiro dos seus sete sacramentos e se faz por aspersão apenas. Significa que a criança ou o adulto que se converteu passa a fazer parte desse grupo religioso. E aí ela faz uma observação, a Teresinha. Antigamente, na Igreja Católica, o batismo visava a apagar o pecado original, que atingia toda a humanidade, por causa de Adão e Eva. Porém, no ensino católico, cada pessoa que nasce não é uma alma nova, recém-criada por Deus? Como o pecado teria passado de pai para filho? E que justiça viria em Deus fazer uma alma pagar pelo erro de alguém que ela nem conheceu, ou responder por um erro que não ajudou a cometer? O pecado original poderia ser um símbolo das consequências de erros que cada pessoa traz ao nascer, porque já viveu antes, e precisam ser resgatados, corrigidos, lavados, entre aspas. Mas isso não se consegue porque alguém a mergulhe na água ou a derrame sobre a sua cabeça. Somente seus esforços para o bem e os atos bons que praticar na nova existência conseguirão libertá-la dos efeitos dos erros passados e ensejar-lhe situações mais felizes para o futuro. Então aí, nesse caso, se realmente tem que eliminar, né? Porque não tem sentido o batismo para perdoar o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Isso não tem mínimo sentido. Os evangélicos fazem esse batismo depois lá da idade adulta, que aí contempla aquilo que o Alan comentou do propósito de se arrepender e começar uma nova vida, né? Então, o batismo no nascimento, e isso aí é um problema grave, porque tem inclusive, eu por exemplo, vou citar a minha história, eu sou filho de protestantes, eu tive um problema sério de saúde, com mês, eu acho que eu não tinha nem completado um mês, fui para o hospital e aí a enfermeira chegou para minha mãe, do problema era tão grave, disse, o menino é batizado? Ela disse, não, então podemos batizar? Pode, né? Por quê? Porque aí se livraria do pecado. Quer dizer, é melhor batizar do que não batizar, né? Mas não existe isso. Criatura nenhuma precisa ser batizada para se livrar de pecado original, né? Então seria sobre o aspecto simbólico de a religião adotar como um propósito da pessoa se renovar, se arrepender do que fez e começar a vida nova. Mas esse batismo do pecado original, isso aí é utopia, né? Isso aí não existe. Então não se deve batizar as criaturas como medo de que se não batizar aconteça alguma coisa. E o Alan comenta essa última parte, Alan. Os espíritas e o batismo. O espírita consciente não se batiza, nem faz batizado os seus filhos, nem adota essa prática no grupo espírita que frequenta ou dirige, porque sabe que é uma prática exterior e simbólica apenas. Aí ela cita aqui as fases do processo da evolução humana, a conscientização espiritual pelo conhecimento das leis, o esforço por um mundo melhor, mais elevado, pensar, sentir e agir e alcançar sintonia com os bons espíritos. Você como espírita, Alan, se você amanhã for questionado, perguntado, espiritismo e batismo, o que você tem a dizer? Espiritismo não tem sacramento nenhum, nem casamento, nem batismo, nem nada. Tem um povo aí inventando moda, né, com isso aí, né? Por quê? Porque as pessoas têm mania de exteriorizar as coisas. E como nós vivemos no Brasil numa grande mistura religiosa, é normal que às vezes um espírita case com um católico. Daí fica uma coisa complicada, porque a família do católico vai querer que batize, aí a família do espírita não vai querer que batize, sabe? Fica uma... Eu pergunto assim, existe problema de batizar lá? Para mim não tem problema nenhum. Então, se é para evitar um confronto familiar, aí um conflito que não vai chegar a lugar nenhum, batiza de uma vez. Porque na realidade eu só entendo o batismo como uma opção de fé do batizado. Como que uma criança batizada está entendendo o que está acontecendo com ela? Vai, sabe? Até chorar com a água. Vai, normalmente. E é o que acontece vai. Na maioria das vezes. E o final ela fala assim, e a influência do meio? Só para fechar. Não obstante o seu entendimento pessoal esclarecido quanto ao que representa o batismo da água, o espírita ainda se defronta com um meio social em que as ideias são bem diferentes. Você acabou de dizer isso. É preciso encontrar bom senso, tolerância e fraternidade, um modo de conviver em que, sem abdicar do nosso conhecimento espiritual e do direito da nossa expressão de religiosidade, não causemos atritos desnecessários com os nossos semelhantes. É isso aí, né? Quer dizer, então, não sejamos radicais. E isso é uma prática comum. A mãe do moço é católica, é aquela coisa toda, quer que case na igreja, quer que... Entendeu? Quer dizer, então, isso aí para você é importante e realmente é radical o seu pensamento, não tem problema, pode batizar. Entendeu? Não seja você o radical de falar não vai batizar. Isso, exatamente. Você cria é desnecessário. Entendeu? Quer dizer, agora deixe bem clara a sua posição. E a coisa está tão evoluída já que os próprios padres já estão aceitando que você faça o batismo sem fazer curso. Né? Porque tem aquele que você ainda era obrigado a fazer tudo aquilo, mas ele sabe que você é espírita, você não vai fazer só para agradar o seu marido e tal, e eles já contemporizam a coisa. E agora veja só, se você não batiza, se você é espírita de verdade, não batizou seu filho, ou batizou, o verdadeiro batismo do seu filho é você educá-lo para o evangelho. Esse é o verdadeiro batismo. Então não abra mão de transmitir o evangelho para o seu filho. Porque com esse evangelho vai ter mais condições, melhores condições de ser batizado no batismo do fogo. Muito bem. últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei aqui no Batuíra falando a respeito do livro A Gênese. Nossa! Ah, então, a Gênese completou 150 anos, agora no dia 6 de janeiro. E o Batuíra, então, me pediu que a gente batesse um papo sobre o livro da Gênese, a importância desse livro, seu conteúdo, né? E eu vou enfocar também a questão de Kardec, nessa sua última obra, enfatizar o que, que é o Espiritismo, a importância do livro dos Espíritos em toda a sua obra. Dia 11 de fevereiro, você vai fazer quantos anos, Luiz? Eu vou fazer 71 anos. Ah, oh, que maravilha, hein? 71 anos. Garoto bom. É, e eu vou faltar porque a minha esposa recentemente teve um probleminha de saúde e tal, então a gente tem saído um pouco. Merecido. E tem um amigão que me convidou para a gente passear em Bariloche. Não, é, não, então nós estaremos indo. E a minha esposa topou e eu disse assim: ótimo, vamos dar uma espairecida, né? Últimas, o do Alan é 7 de maio, pessoal. Últimas palavras do Alan. É, e faço 50 também. 50? Oh, 50 redondo. Que nós possamos meditar bastante na nossa vida, no que é mais importante para ela. Que a gente dê razão para o que é mais importante, que a gente dê caminho e espaço para que esse mais importante realmente desenvolva em nós. Que a gente não fique tão distraído com tantas coisinhas aí amenas. De vez em quando é bom tirar umas férias, que nem o Luiz vai tirar, sim, mas não todo dia está em férias, né? A gente tem que, de vez em quando tomar um ar, eu também tive as minhas aí, é, claro. E depois retomar na vida real, né? Porque a vida não é só férias. Vontade, né? E curiosamente, assim, Alan 50, eu 60, Luiz 70. Aqui. Tá vendo? Olha, décadas. Três décadas. E eu peço ao Alan que faça a prece final, Alan. Vamos a solicitar aos nossos amigos espirituais que nos envolveram durante todo o nosso programa, que envolva cada um de vocês que está conosco conectado, aonde você esteja, que você ganhe um abraço desse seu espírito protetor e te inspire nessa sua transformação, nessa busca do que é mais importante para nós. Que o amor seja a nossa causa principal e que este amor embale o nosso dia de hoje, aonde formos, que possamos levar muito amor no nosso coração. Assim seja. E vem aí, logo a seguir, o programa da Igreja Católica, Construção. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.